Alemanha 2, 2, 4. Para Aracaju, nível 240.4. Está o 624 autorizado para Aracaju no nível 190, que é inicialmente 190. Caso necessário em rota, solicita mais alto no centro, se for possível. Voo direto, decola da 190 com curva esquerda na saída Puca, Jame, depois direto Aracaju. Aciona 5403 e o controle 19.35. Toyota 190 Aracaju, decolador 10, com curva esquerda, Puca Jamo, após Aracaju, 5403 transponder, 1935 controle, Oceanair 6224. Correto, chama para acionar. Chama lá. O total 9908 para acionamento da posição e posterior continuidade. Autorizado, chama para o táxi. Rio 5972, faça um check no seu equipamento, não recebo altimetria, o modo Charlie. Ótimo, checa. Bora. Controle, eu vi o 5972, confirme agora. Agora sim, recebo cruzando o nível no 40. Afirmativo, Rio 5972. Total 9908 para o pushback. Autorizado, chame táxi. Valeu para o táxi. 972, uma boa viagem. 251-2325, é isso? É um 251 na alterna 133, decimal 25. 251 na alterna 1-3-3-2-5, Rio 5972. Afirmo, boa viagem. Obrigado. 5796 autorizado, final do procedimento IAD. Autorizado, 5796, vai passar estabilizado. Controle Salvador, RG 5837. RG 5837, essa identificação dessa via, chegada bom, CT ao nível 040, aguarde ILS X-Ray, pista em uso no 0, ajuste no 0 no 4. Bom, 040, comigo 14, 0 no 4. Sete complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 6. 18,6, obrigado, bom trabalho, bom final de semana, 5796. Normalmente, bom pouso. Obrigado. Salvador, boa noite, objetivo 5796, estabilizado, ILS da hora 0. 75716, cheque trem, livre o pouso, vento 120 graus, 8 nós, pista 10. Livre o pouso na 10, pode confirmar se continua molhada? Não, negativo, já tá seca já. Obrigado, 5796. Puxa, acionamento 62 está na posição 1. 224 na 1, no aguarde. Controle Salvador, boa noite, boa noite, Boa noite, Bono 643, desse mantém nível 050 na chegada Bonk, aguarde o procedimento ILS X-Ray, pista 10, Gol, Bono 643. Confirme 150? O 50, 050. 050 na volta, pista 10, gente da Alfa, Gol, 643. Livre, puxa, acionar, chame táxi. Puxa, acionamento, chama para táxi, minha 2 Não, pode. Autorizado, né, Matheus, total? Lima, 100, 0, total. Boa noite, estão 3600, sem identificação, desse mantém 060, chegada Mari, aguarde LS X-Ray, ajuste no 014, estão 3600. É para desvios do TAN 3600? Via Alfa e Kilo, vai para o pátio 3, na minha escuta. Alfa e Kilo, pátio 3, na sua escuta, 5716. Total, livre decolar, 120 graus, 8 nós. Tô 3600, copiou? Entendeu que prometeu o perfil da chegada, ele? Mas se mantenha, deveria ser o número 3, previsto o número 3 na aproximação, tá? 3600. Tal decola aos 12, controle 1935. 19935, boa. Da formação 230 pro. Sente por quantas milhas? 15 milhas. Sente, desse mantém 3000, web 5837. Autorizado desvio, já posso quando tiver condição de voar no rumo de Pelô ou Duna. Sente, 5837, apertado. Táxi até o ponto de espera da 1-0, à direita, chame pronto para decolar. Sim, táxi chamando pronto para decolar. Saída Arbor, após Elefa, após Direto Sagaz. Gente, livre 320, na saída Arbor, Elefa, após Sagaz, total. Então 3600, desse mantenha 5000. 5000, 3600. Gente, por quantas milhas? Por 25 milhas. Gente, reporte quando tiver condições de voar no rumo de Pelô ou Duna, Gol no 643. Vamos lá, 5837. Foi direto Duna para o final do procedimento, web 5837. Direto Duna, 5837. Afirma, voando direto Duna, descendo para a altitude 2000, reporte estabilizando o localizador. 2000, reportará estabilizado, 5837. Salvador, Chanel 62, 6224, contato, submantém nível 190. Vai atingir o 050, só 3600. Mantém ainda a descida até 5 mil pés, o ano 014, só 3600. Manterá. Aprovado pelo Gol 643. Pula de pelo descendo para 3 mil pés, 1014 hoje. 3014, Gol 643. Só 3600, reduz para 2109 e desce para 4 mil pés, o ajuste agora 1014. Reduzir para 2109, desce a 4 mil, ajustado 1014, está 3600. Reduz para 2109, 3600. 2109. Localizador é 5837. 5837, complete LS, chame a torre 198-612. 118-6, obrigado. Torre, Salvador, objeto 5837. 537, reporte passando, Simba 3 checado. Reportará. ...643, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador, 1014, ajuste. 2000, 1014, reportagem LS, agora 643. Só 3600, sobre vetoração, mantenha presente proa, limitado pelo localizador. O ajuste 1014 desce agora para 3000 pés. 3000 pés, mantenha presente proa, limitado pelo lote da 3600. Controle total 9908. Gol no 643, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo no 643. 9908, prossiga. Temos uma formação à nossa frente. Precisamos fazer desvio à esquerda. Possibilidade da presente aproa sagaz? Chame Recife na frequência 1288 ao TRN 2545. O total 9908. Primativo, 1288, 12545. ...00, reduz para velocidade de aproximação. Para interceptar o localizador, correia direita para o 070, reporte estabilizado. Desça para 2000 pés, permanece 1014 vistas. Direita 070, desce para 2000, reportará estabilizado, está 3600. Interceptou ILS Gol 643. 643, complete na LH, chame a torre 198-612. 186, até mais. Torre Salvador, Gol 643. 643, número 2, chame final normal, contra embaixo pra lá. Chama lá, 643. 6224, chame Recife, frequência 12685, alterne 133, decimal 65. Web 5837 no solo aos 25, livre aérea direita, livre táxi via Eco, Alfa, Kilo, Pat 3. Eco e Alfa, Kilo, Pat 3, 5837. 3600, Salvador. 3600, na escuta. Complexo LS, chame a torre, 1-8-6-12, bom pouso. 2-8-6, obrigado. Pesado pouso, 120 graus, 069. Livre pouso, 642. Torre Salvador, boa noite, está 3600. 3600, número 2, chame final normal, com trem embaixo travado. Cortaremos. Solo Salvador, Eco 537, livro. Mantenha a frequência da torre. Controle Salvador, TAN 3226, ciente da informação Alfa, transfere. 3226, acione identificação, chegada a Mari. Desça via para 2000 pés, 1014 o ajuste. Desce via para 2000 na Mari, TAN 3226.